Minha. Ela, uma alma tão graciosa, que mais presa tem do que ele ciúme. Antígono, é quanto basta. Segundo criado, toda noite insone, senhora, ele passou, tendo dado ordem para que ninguém viesse perturbá-lo. Paulina, e menos calor, meu bom senhor. Eu venho trazer-lhe sono, apenas. As pessoas como vós, que se esgueiram perto dele como se fossem sombras, e suspiram quantas vezes sem causa ele se agita, é que alimentam toda a sua insônia. Eu, palavras lhe trago, assim verazes como medicinais, tensões honestas para purgá-lo desse humor nocivo, que o impede de dormir. Leontes, quem faz barulho? Paulina, não é barulho, meu senhor. Apenas uma conversa necessária, acerca de alguns compadres para Vossa Alteza. Leontes, como? Levai daqui é saudaciosa. Antígono, eu te havia prevenido de que não deveria essa mulher chegar perto de mim. Sabia que ela tentaria isso mesmo. Antígono, disse-lhe isso, meu senhor, observei que ela incorria no desagrado vosso e meu, se acaso tentasse visitar vós. Leontes, como? Falta-te energia. Não mandas então nela? Paulina, para impedir de fazer mal, de certo. Mas nisto, a menos que vos siga o exemplo, prendendo-me por presa da honra achar-me, ficai certo de que ele em mim não manda. Antígono, vos a ouvistes? Quando ela toma as rédeas nos dentes, disparar a deixo sempre. Nunca tropeça. Paulina, veno, meu bondoso soberano, pedir que me escuteis. Vossa leal serva eu sou vossa médica, conselheira obediente e dedicada. Mas para vossa cura não me atrevo a me insinuar, tal como fazem muitos daqui mesmo. Da parte veno, disse, de vossa boa esposa. Leontes, boa esposa. Paulina, boa esposa, milorde, boa esposa. Repito, boa esposa, e pelas armas isso mesmo provara, se homem fosse, o pior dentre os presentes. Leontes, expulsai-a daqui. Paulina, quem não prezar os próprios olhos, de leve hora me toque. Por vontade sairei. Antes, porém, darei remate à missão a que vim. A boa rainha, pois boa ela é, teve uma filha vossa. Ei-lá! Para ela pede a vossa bênção. Depõe a criança no berço. Leontes, fora daqui, virago feiticeira. Alcoviteira infame. Paulina, não sou isso. Tão ignorante sou de tal ofício, quanto vos em me dar dizer esse título. E tão honesta sou quanto vós, louco, o que, no estado em que se encontra o mundo, posso afiançar vós, chega até de sobra para a gente ser tida como honesta. Leontes, traidores. Não a jogareis lá fora. Entregai-lhe a bastarda. Antígono. Velho tonto, títero das mulheres, que abandonas o poleiro por causa destes gritos. Levai daqui a bastarda e a entregai logo a essa velha sem dentes. Paulina, desonradas as mãos te fiquem sempre, se tocares na princesa, depois do termo baixo que ele falou. Leontes, tem medo da mulher. Paulina, quisera que da vossa vos temesseis, pois desse modo, com maior certeza, de vossos chamareis vossos filhos. Leontes, ninhada de traidores. Antígono, não sou traidor, por esta luz divina. Paulina, nem eu, tampouco, nem ninguém, exceto, dos presentes, um só, que é ele mesmo, pois sua honra sagrada, a da rainha, do filho esperançoso, desta criança, a calúnia entregou, cujos aculos ferem mais do que a espada. Ele recusa-se, e no caso presente é verdadeira maldição não podermos constrangê-lo. A extirpar uma ideia que é tão podre quanto o carvalho e a pedra são sadios. Leontes, uma ralheta de infindável língua, que bateu no marido e ora me atiça. Não é minha essa criança, é de Políxenes. Retirai-a daqui e, juntamente com a mãe, lançai-a ao fogo. Paulina, é vossa filha, sim. O antigo provérbio poderia ter hoje aplicação. tão parecida convosco, que dá pena. Contemplai-a, senhores. Muito embora seja cópia por demais reduzida, o texto inteiro reproduz o do pai. A boca, os olhos, o todo carrancudo, a testa, o riso, as covinhas das faces e do queixo, o feitio exatíssimo dos dedos, das unhas, da mão toda, ó natureza, deusa bondosa, que fizeste, para tanto ela ao genitor ser parecida? Se a alma também plasmares, o amarelo de entre as cores exclui, para que um dia, como ele, a suspeitar ela não venha, que não são do marido os próprios filhos. Leontes, bucha grosseira. E tu, sujeito-a, toa. E mereces a forca, por não teres poder para fazê-la ficar quieta. Antígono, enforcai os maridos que não podem realizar essa proeza, e escassamente vos sobrará um súdito. Leontes, de novo vos ordeno, tirai-a daqui logo. Paulina, o mais desnaturado e indigno esposo não faria pior. Leontes, quisera ver-te numa fogueira. Paulina, pouco me incômodo. Herético a quem lança fogo à pira, não quem nela se extingue. Não vos chamo de tirano, porém o modo indigno porque tratais a esposa, sem poderdes acusá-la de nada, afora a vossa própria imaginação tão mal parada, mostra certo sabor de tirania, deixando-vos ignóbil, mais do que isso, vergonha para o mundo. Leontes, pelo vosso penhor de vassalagem, retirai-a daqui, sem mais tardança. Se eu, de fato, fosse tirano, ela estaria viva? Se tivesse certeza de que eu era, não me viria agora dizer isso. Levai-a daqui logo. Paulina, por obséquio, não precisais puxar-me. Irei sozinha. Tomai conta, senhor, de vossa filha. É vossa. Possa Jove conceder-lhe melhor anjo da guarda. Para que essas mãos sobre mim? Mostrando-vos zelosos a esse ponto com todas as loucuras que ele fizer, só lhe sereis nocivos. Deixai. Deixai. Meus. Já nos partimos. Sai. Leontes, traidor, isso é obra tua. Espicaçaste contra mim tua esposa. Minha filha. Levai-a daqui logo. E se te mostras tão compassiva assim, carrega-a, vamos. E que depressa as chamas a consumam. Tu, justamente. Tu. Carrega logo. Antes de uma hora volta com a notícia de que foram cumpridas minhas ordens. Mas bem testemunhado. Do contrário, hei de tirar-te a vida e o que mais tenhas. Se te recusas, pretendendo contra a minha cólera opor-te, dize logo, que com estas mãos farei saltar o cérebro desta bastarda. Leva-a para o fogo, já que atiçaste contra mim tua esposa. Antígono, não fiz tal, meu senhor. Estes fidalgos, meus nobres companheiros, se o quiserem, podem justificar-me. Primeiro nobre, sim, podemos, meu soberano. Não tem culpa alguma da vinda da mulher. Leontes, sois mentirosos, sem exceção de um só. Primeiro nobre, vossa grandeza poderia ter-nos em melhor conta. Sempre vos servimos fielmente. Fora justo que nesta hora reconhecesseis isso. Suplicamo-vos de joelhos, como prêmio dos serviços, passados e futuros, que esse intento vos apraza mudar. É horrível, tão sanguinário, para que não tenha consequências nefastas. Ajoelhamo-nos todos a um tempo. Leontes, sou pluma que se agita a qualquer vento. Terei de ver um dia essa bastarda vir ajoelhar-se em minha frente, para dar-me o nome de pai? É preferível queimá-la agora, a ter de amaldiçoá-la. Pois veja. Fique viva. Será o mesmo. Não viverá. Antígono. Senhor, aproximai vós. Já que mostrais tão grande empenho, ao lado dessa parteira, Dona Margarida, para salvar a vida da bastarda, pois é o que ela é, tão certo como achar-se grisalha minha barba, que farieis para salvar a vida desta coisa? Antígono, tudo o de que eu fosse capaz, milorde, e que a honra não condene. Ao menos isto. Empenharei o sangue que me resta, para a vida salvar desta inocente. Tudo o que for possível. Leontes, vou mandar-te fazer algo possível. Jura agora por esta espada que hás de obedecer-me. Antígono, obedeço, senhor. Leontes, toma bem nota, e cumpre o que eu mandar, estás ouvindo? Pois o não cumprimento de uma parte qualquer das instruções, implica morte não para ti, apenas, para a tua mulher de língua solta, a que perdoamos por esta vez. Ordeno-te, portanto, já que és nosso vassalo, de pegares esta bastarda e a transportares para qualquer lugar deserto e bem distante, fora de nossas terras, aí deixando-a sem mais piedade, entregue a sua própria proteção e à mercê do áspero clima. Acaso estranho a nossas mãos a trouxe? Com justiça, pois, ora te encarrego, sob ameaça de morte e de torturas, de estranhamente nalgum ponto a pôres, onde o acaso alimente ou a estruí-la venha. Vamos, leva daqui. Antígono, juro fazê-lo, embora a morte rápida lhe fosse caridade maior. Que algum espírito potente ensine aos corvos e aos milhanos a te servirem de ama. Os próprios ursos e os lobos, dizem, da ferocidade natural se despindo, já mostraram tais provas de piedade. Feliz sede, senhor, mais do que o pede esta façanha. E que a benção celeste te proteja, pobre coisinha condenada à morte. Sai, levando a criança. Leontes, não, não hei de criar filhos dos outros. Entra um criado. Criado, se Vossa Alteza o permitir, há uma hora chegou ao correio, novas nos trazendo da embaixada que enviastes ao oráculo. Já voltaram de Delfo Dion e Cleómenes. Pisaram terra e marcham para a corte. Primeiro nobre, com permissão, senhor, mas essa pressa ultrapassa qualquer expectativa. Leontes, 23 dias lhes durou a viagem. Tal rapidez é indício de que Apolo deseja que a verdade logo surja. Convocai logo uma sessão, senhores, ante a qual possa aparecer a nossa muito desleal esposa. Tendo sido de público acusada, é necessário que a sentença também seja solene. Ser-me-á o coração peso angustioso enquanto ela viver. Deixai-me agora refletir em tudo o que vos disse. Saem. Ato 3º. Cena 1. Sicília, rua numa cidade. Entre um Cleómenes e Dion. Cleómenes, o clima é delicado, o ar muito ameno, por demais fértil a ilha, ultrapassando de muito tempo os usuais encômios. Dion, elogiar-me a prazo que mais fundo me impressionou. As vestes celestiais, esse é o termo apropriado, me parece, e a dignidade de seus graves donos. E o sacrifício. Quão cerimonioso, solene extraterreno foi o ofício. Cleómenes, a voz atroadora, sobretudo, do oráculo, que lembra o próprio estrondo dos trovões do alto Jove, surpreendidos os sentidos deixou-me, aniquilando-me. Dion, se o resultado dessa nossa viagem for tão feliz para a rainha, ó! Seja dessa maneira, sim! Como agradável nos foi, rápida e rara, não teremos perdido nosso tempo. Cleómenes, grande Apolo, dá bom êxito a tudo. Não me agradam essas proclamações que insistem tanto sobre faltas de Hermione. Dion, a violência com que é levado avante esse processo, vai por fim ao assunto ou esclarecê-lo? Quando for lido o oráculo, selado pelo antiste de Apolo, algo muito raro ficará conhecido. Vamos logo. Cavalos frescos, e que venturoso seja o fim de tudo isto. Saem. Cena 2. Sicília. Uma corte de justiça. Leontes, nobres e oficiais. Leontes, esta sessão, com grande pesadume que o dizemos, nos abala o peito. A ré é filha de um monarca e nossa muito prezada esposa. A pecha tira-nos de tirania o fato de ser público todo o processo, que há de seguir nisso seu curso natural, até a sentença condenatória ou a plena absolvição. Trazei a prisioneira. Oficial, apraz a sua alteza que a rainha apareça em pessoa ante esta corte. Silêncio. Entram Hermine, com guardas, Paulina e damas de companhia. Leontes, lei de acusação. Oficial, Hermine, esposa do digno Leontes, rei da Sicília, és acusada e aqui citada por crime de alta traição, por teres cometido adultério com Polixenes, rei da Boêmia, e conspirado com Camilo para tirar a vida do rei, nosso soberano senhor, teu real esposo. Tendo sido esse propósito descoberto em parte pelas circunstâncias, tu, Hermine, contrariamente à fidelidade e à obediência próprias de um leal súdito, entraste em conchavo com eles e os ajudaste, para sua maior segurança, a fugir durante a noite. Hermine, já que quanto eu pudesse ora dizer-vos consistiria apenas no protesto contra essa acusação, não me amparando em nenhuma testemunha, afora eu própria, quase não me aproveito a declarar-me não culpada. Uma vez que está estimada a minha virtude como hipocrisia, quanto eu viesse a dizer, do mesmo modo será interpretado. Apenas isto. Se os poderes divinos se interessam pelos atos humanos, como o fazem, não duvido de que minha inocência fará corar a acusação indébita e tremer, ante a calma, a tirania. Vós, meu senhor, sabeis perfeitamente, com quanto simuleis ora o contrário, que toda a minha vida foi tão pura, tão leal e casta, quanto desgraçada presentemente sou, mais do que todos os exemplos da história, sem excluirmos os casos de invenção postos em cena, para abalar o público. Ora vede-me, companheira de leito de um monarca, tendo direito a parte igual no trono, filha de um grande rei e mãe de um príncipe esperançoso, compareço à barra de um tribunal, para falar acerca da honra e da vida, ante qualquer pessoa que me deseje ouvir. A vida, este uma como dor, que de grado evitaria. Quanto à honra, é herança que transmito aos meus. Por isso, defendi-la me proponho. Senhor, apelo para vossa própria consciência. Antes de haver a vossa corte Polixenes chegado, não me achava na vossa graça, e digna não me tinha dela sempre mostrado. E, após sua vinda, por que conduta extraordinária, acaso, me mostrei censurável, para, agora, ser citada a esta corte? Se os limites da honra ultrapassei de um fio, apenas. Se por ações ou pensamentos a isso me sentisse inclinada, endurecido torne-se o coração dos que me escutam, e que as pessoas que me são mais próximas a pelo sangue me insultem sobre o túmulo. Leontes, jamais ouvi dizer que esses ousados vícios fossem dotados de impudência menor para negar seus próprios atos, que para os praticar. Hermine, é muito certo. Conquanto isso, senhor, não se me aplique. Leontes, não quereis confessar. Hermine, não me é possível reconhecer senão os meus defeitos inevitáveis. Quanto ao rei Polixenes, de quem me fazeis cúmplice, confesso que amor lhe dedicava tal como ele de mim, sem quebra de honra, esperaria, uma espécie de amor que condissesse com minha posição, amor em nada diferente do que vos própria havíeis recomendado que lhe revelasse. Se então eu me tivesse conduzido por outro modo, certo eu me mostraria desobediente em relação a vos e ingrata para o amigo, cujo afeto, desde que falar pôde, desde a infância, se declarou por vosso, livremente. Quanto à conspiração, o gosto ignoro. Lhe, muito embora me fosse ela servida, porque dela provasse. Só o que posso dizer é que Camilo é o homem próbio. Mas a razão de haver ele deixado vossa corte, se os deuses, sobre o assunto, souberem o que eu sei, são ignorantes. Leontes, sabíeis, sim, da parte dele, como também sabíeis quanto era preciso fazer em sua ausência. Hermine, não compreendo, senhor, vossa linguagem. Minha vida se acha a tiro, tão só, de vossos sonhos. Aqui vou-la deponho. Leontes, vossos atos são meus sonhos. Sonhei que de Polixenes tivestes um bastardo. Distanciada vos achais da vergonha, que as mulheres dessa laio estão sempre, como longe da verdade dos fatos. Contestá-los vos compete, sem que isso, agora, possa vos ser de algum proveito, pois tal como jogado fora foi o teu produto, destino justo, por ser carecente de um pai que o reclamasse, maior culpa te cabe neste ponto do que a ele, agora vais sentir. Nossa justiça, que em seu curso mais brando, nada menos do que pena de morte te comia. Hermine, poupai vossas ameaças. O espantalho com que me amedrontais, eu o procuro. Já não posso ter gosto nesta vida. Sua coroa e máxima aventura, vossa confiança, dou como perdida, pois sinto que se foi, embora ignore como isso aconteceu. Minha segunda alegria, primícias deste corpo, me foi tirada, como se terrível infecção eu tivesse. Meu terceiro consolo, malfadada pelos astros, dos seios me arrancaram, leite puro na boquinha tão pura. Para a morte ser arrastada. Eu própria, proclamada pelos postes como uma prostituta. Um ódio cego me negou o direito de parto, concedido às mães de todas as posições. Por fim, fui arrastada para aqui, em pleno ar, antes de as forças haver recuperado. Ora dizei-me, meu soberano, que felicidades esperar posso, ainda, desta vida, para temer a morte? Por tudo isso, prossegui. Mas ouvi-me estas palavras. Minha vida, avalio-a como palha. Quanto à minha honra, desejara vê-la sem mancha alguma. Sendo eu condenada por suspeitas, apenas, dormitando todas as provas favoráveis, menos as que vosso ciúme ora desperta, digo que isso é crueldade, não justiça. A vos nobres, declaro que confio plenamente no oráculo. Há de Apolo ser meu juiz. Primeiro nobre, é justo esse desejo. Em nome, pois, de Apolo, que se tornem conhecidas de vez suas palavras. Saem alguns oficiais. Hermine, o imperador da Rússia foi meu pai. Oh! Se vivo estivesse, agora, visse sua filha ante os juízes. Contemplar a minha total miséria, mas com olhos brandos de compaixão, não de vingança. Voltam os oficiais, com Cleómenes e Dion. Oficial, agora ides jurar sobre esta espada da justiça, Cleómenes e Dion, que estivestes em Delfo e que trouxestes de lá, realmente, este selado oráculo, recebido das mãos do sacerdote do grande Apolo, e que de então até hoje não tivestes ousio de violá-lo, quebrando o sacro selo, para o texto secreto conhecerdes. Cleómenes e Dion, sim, juramos. Oficial, Hermífone e Casta, Políxenes, sem mancha. Camilo, um súdito leal. Leontes, um tirano ciumento. Seu inocente filho, legitimamente concebido. E o rei viverá sem herdeiro, se não for achado o que foi perdido. Nobres, bendito seja o grande Apolo. Hermine, seja louvado eternamente. Leontes, leste certo. Oficial, sim, milorde. Tal como se acha escrito. Leontes, não há verdade alguma nesse oráculo. Continue a sessão. É só mentira. Entra um criado. Criado, senhor. O rei. O rei. Leontes, que acontece? Criado, ó senhor, vou tornar-me odiado, apenas por vos dar a notícia. Mas o príncipe, vosso filho, de medo e de tristeza pela sorte da rainha, acabou indo. Leontes, acabou indo, como? Criado, sim, morreu. Leontes, Apolo está zangado. O próprio céu me castiga a injustiça. Hermione desnaia. Então? Levai-a. Paulina, a nova foi fatal para a rainha. Vede o que a morte está fazendo nela. Leontes, retirai-a daqui. Muito oprimido tem ela o coração. Vá refazer-se. Dei crédito excessivo às minhas próprias suspeitas. Por obséquio, ministrai-lhe drogas que a façam retornar à vida. Saem, Paulina e as damas, sustentando Hermione. Perdoa, Apolo, a minha irreverência com relação ao teu sagrado oráculo. Hei de reconciliar-me com Políxenes, reconquistar a esposa, o bom Camilo chamar de novo, proclamando súdito verdadeiro e bondoso, pois, levado por pensamento sanguinário à ideia de vingança, escolhi Camilo para dar veneno ao meu quase-irmão Políxenes, o que teria sido executado, se Camilo, de espírito bondoso, não houvesse atrasado minhas ordens precipitadas, ainda que com prêmios e ameaças rigorosas eu tivesse querido intimidá-lo e encorajá-lo. Nada fazendo, tudo fez. Camilo, com muita humanidade e a honra escutando, contou todo o meu plano ao meu real hóspede, abandonou seus bens, que eram vultosos, como sabeis, e se confiou de todo ao jogo certo da fortuna instável, sem mais riqueza que a honra. Como a minha ferrugem lhe ressalta o brilho próprio. Como a sua piedade torna as minhas ações mais pretas ainda. Volta, Paulina. Paulina, que desgraça! Vinde desapertar me o laço, para que, fazendo romper, não se me estale de todo o coração. Primeiro nobre, que houve, senhora? Paulina, tirano, que tormentos inventaste para minha tortura? Que fogueiras, rodas, tratos, flagelos, que fervuras, em óleo chumbo, para mim se aprestam? Que martírios, antigos ou recentes, me esperam, se cada uma das palavras que eu disser, em resposta, só merece quanto de pior tiveres inventado? A tua tirania, trabalhando com teu ciúme de comum acordo, fantasias muito fracas para crianças, tolas e ociosas para raparigas de 9 anos, ó! Vê o que fizeram e, depois, enlouquece inteiramente. Pois as tuas tolices anteriores condimento, tão só, foram desta última. O teres sido falso para o amigo, Políxenes, foi nada. Pois, com isso, te revelaste, apenas, inconstante, infernalmente ingrato e mentecapto. Outro sim, não foi muito desejares envenenar a honra de Camilo, querendo que ele honrei a morte desse pecado à toa, logo ultrapassado por outros mais monstruosos, como teres jogado aos corvos tua própria filha, pouco ou nada, realmente, embora um diabo primeiro ao fogo arrancare a lágrimas, antes de fazer isso. Não te culpo, também, diretamente, pela morte do príncipe gentil, cuja noção de honra, noção muito alta para a idade, partiu-lhe o coração, ao pensamento de que um pai tão grosseiro quanto louco sua mãe graciosa houvesse difamado. Não, também disso não te faço carga. Mas último, ó senhores! Deveis todos gritar desgraça. Ao dizer eu qual seja, a rainha, a rainha, a mais querida e inefável criatura, já não vive, e a vingança ainda não caiu sobre ele. Primeiro nobre, que os poderes de cima o não consintam. Paulina, já disse que morreu, e agora o juro. Mas se nem juras, nem palavras, podem convencer vós, vos mesmos e desvê-la. Se conseguirdes dar-lhe cor aos lábios, ou brilho aos olhos, o calor externo, por dentro o hálito vivo, hei de servir-vos como faria deuses. Mas não tenhas remorsos, ó tirano, por tudo isso. São fatos por demais pesados, para que com tua dor consigas abalá-los. Entrega-te somente ao desespero. E 1000 joelhos, 10.000 anos sem parada, inteiramente nu, jejuns terríveis numa montanha desolada, inverno perpétuo, tempestade irreprimível, não poderiam demover os deuses a olhar para o lugar em que estiveres. Leontes, vai-te, jamais dirás bastante. E mereço quanto de pior de ser em todas as línguas. Primeiro nobre, ficai quieta. Por mais que tenha acontecido, falta muito grave cometeste, com tamanho despejo de linguagem. Paulina, dá-me pena. Quando cometo alguma falta, logo que venho a conhecê-la, me arrependo. Que desgraça! E me mostrei como as mulheres são, no comum, demais precipitadas o nobre coração mostra abalado. O que passou já não tem remédio, lastimar não devemos. Dor alguma deveis mostrar, Senhor, ante o que eu disse. Pelo contrário, peço-vos punir-me por vos haver lembrado o que devireis deixar-nos.